andam falando de mim por aí na cidade. Eu preciso de um atestado de insanidade. Mas se eles soubessem o que eu tô passando, não me julgavam tanto. Tô no aviso prévio, perdi minha autoestima. A conta no vermelho e a volta por cima. Não sei se sou capaz de dar sem ter você por perto. Sem seu amor tô virando sem teto. Sem seu amor tô virando sem teto. Tô jogado na rua feito um vira-lata, bebendo álcool em boca de garrafa, nossando a razão com a emoção. Tô jogado na rua feito um vira-lata, bebendo álcool em boca de garrafa, tentando amenizar toda decepção. Sei que a cachaça faz mal pro meu fígado, mas o pior faz pro meu coração. Falando de mim por aí na cidade. Eu preciso de um atestado de insanidade. Mas se eles soubessem o que eu tô passando, não me julgavam tanto. Tô no aviso prévio, perdi minha autoestima. A conta no vermelho e a volta por cima. Não sei se sou capaz de dar sem ter você por perto. Sem seu amor tô virando sem teto. Sem seu amor tô virando sem teto. Tô jogado na rua feito um vira-lata, bebendo álcool em boca de garrafa, troçando a razão com a emoção. Tô jogado na rua feito um vira-lata, bebendo álcool em boca de garrafa, tentando amenizar toda decepção. Sei que a cachaça faz mal pro meu fígado. Tô jogado na rua feito um vira-lata, bebendo álcool em boca de garrafa, torçando a razão com a emoção. Tô jogado na rua feito um vira-lata, bebendo álcool em boca de garrafa, tentando amenizar